fala com o creme. Bolas com creme. Bom dia. Hoje vamos analisar aqui uma situação à qual já fiz referência algumas vezes, que é a pronúncia e os sotaques do pessoal de bordo dos aviões. Este problema dos sotaques afeta as companhias aéreas de todo o mundo, por isso, se vão viajar em breve, saibam o que vos espera. Comecemos por uma companhia aérea francesa. Vamos-lhe chamar Air Champignon. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au vol 747 de Air Champignon à bord de l'Airbus 319. Até aqui tudo bem, porque eles estão a falar francês, é a língua deles e a coisa até corre bem. Mas depois eles pensam que começam a dar informações em inglês. Welcome ladies and gentlemen, this is the captain speaking, my name is Jean-Pierre Patebon, we are now flying over the region of Bordeaux, the temperature in our destination is 12 degrees Celsius, the weather is fair, and we wish you a pleasant flight. Bom, até aqui, menos mal, porque quando o comandante fala, ninguém liga, está tudo a chonar, ou a ler, ou a olhar para as pernas da menina do lado. O problema é mesmo quando servem a comida, e aí a comunicação torna-se mais importante. Bonjour, monsieur. Café? Té? Orange juice, please. Pardon, monsieur? Orange juice. Je comprends pas, monsieur. Proximement! Mas eu quero um sumo de laranja. Pouvez-vous parler en français, monsieur? Mas eu não sei fazer. Eu não sei falar francês. Azerro show! Se numa companhia francesa a coisa é má, numa companhia espanhola. Buenos días, señores y señores. Bienvenidos al vuelo 548 de Air Paella. Dentro de unos momentos despegaremos del Aeropuerto Internacional de Madrid. Por favor, pongan el respaldo de vuestros asientos en la posición vertical y abrochen vuestro cinturón de seguridad. Gracias. Hasta aquí. Todo bien. Ladies and gentlemen, welcome to flight 548 Air Paella. In a few moments we will lead off from Madrid Airport. Please fasten your helmet and put your seat in the upright position. Thank you! E quando chega a parte da comida? Olá, buenos dias, café? Té? Eu queria um sumo de laranja. Não entendo, senhor. Um sumo de laranja. Por favor, não seja tonto, senhor. Café ou té? Sumo de laranja. Laranja. Por favor, comandante, está aqui um estúpido. Puedo echarlo fuera? Sí, claro. Com permiso, senhor. O melhor é viajar na TAP.